se prepare que eu vou lhe contar. Esta é uma história bem molhada. Se prepare que eu vou lhe contar. Na terra só havia maldade pra valer. Então Deus se entristeceu, chamou seu servo Noé, homem de bom coração, e lhe disse que do céu ia cair água de montão. Mandou-lhe construir uma arca, um barco grande pra cabeça, uma família e um par de cada animal. Assim Noé obedeceu a grande arca, então ele ergueu. Os animais de par em par os colocou, e de repente a porta se fechou e a chuva começou. Mas lá dentro o tigre, o macaco, o lobo, o peru juntos se davam bem, pois Deus não deixou que viessem a brigar, para que Noé dos animais pudesse bem cuidar. Assim a chuva terminou e a molhadeira por fim secou, e na grande arca todos Deus salvou. Foi uma história bem molhada. Noé e tantos outros animais. Mas se lembre porque a arca foi guardada. A obediência de Noé é que valeu mais.